viajando, eu me peguei pensando. Voltei no tempo há mais de 10 anos. Itaquera foi aonde eu nasci. Nas ruas da leste eu convivi. Sempre de trança, careco de black. Skate no pé, era que nem chiclete. Todo mundo na tranquilidade. Todo mundo era sem maldade. Eu lembro as viagens, era só curtição. Entrava pela porta de trás do busão. A caminho do centro ia toda a função. Naquele tempo tinha vários irmãos cantando, rimando, fazendo freestyle. Sem dinheiro pra entrar no baile. O tempo voou, o tempo passou. E a visão dos caras infelizmente mudou. Era maconha e conhaque, mas passaram pro crack. Pra família um baque, quase deu um infarte. Começaram a roubar, vieram a traficar. A maioria começou a desandar. Dessa banca, quem se envolveu? Se não está preso, morreu. Ou como eu, que se converteu pela graça de Deus. Mas eu vi um monte que se perdeu. Os caras de presença andava no capricho. Agora tá fedendo e revirando lixo. É difícil, não sou omisso. Mostrar a verdade é o meu ofício. A vida aqui é passageira. Não brinque, não marque bobeira. Seja inteligente, porque a vida é um presente. A vida é um dom de Deus. A vida foi ele que deu. A vida é um dom de Deus. A vida foi ele que deu. A vida é um dom de Deus. A vida foi ele que deu. A vida é um dom de Deus. A vida foi ele que deu. Quem ficou, quem sobrou, me diga, quem restou. Eu só lamentou, muita mãe chorou. O filho não voltou, a saudade apertou. Quem aguentou a lembrança na foto? O acidente de moto, é isso que eu noto. Assim eu me importo. É fatal, é letal, perda total. Foi o mal, velocidade acima do normal. Quantos enterros eu ainda vou ter que ir? Quantos velórios eu ainda vou ter que assistir? Verdade, que triste realidade. Não chegaram aos 20 anos de idade. Por menos de 100 reais, a vida eu sei, vale muito mais. Pra se deixar numa cela, pra se perder na viela. Cuide dela, a vida é tão bela. O vento se forma, o homem deforma. Deus transforma, siga as normas. A Bíblia informa e te reforma. Adeus, irmão, então retorna. Não foi à toa que você nasceu. Não foi à toa como aconteceu. Não foi à toa que sobreviveu. Você é fruto dos sonhos de Deus. Não desista, não joga a toalha. Jesus é contigo e não deixa falha. Ele morreu na cruz por você. Te deu o direito de viver. O ontem já foi e o amanhã se vá. Talvez ele não virá. Então hoje é o que há. A vida, vamos celebrar. Vamos celebrar. A vida é o dom de Deus. A vida foi ele que deu. A vida é o dom de Deus. A vida foi ele que deu. A vida é o dom de Deus. A vida foi ele que deu. A vida é o dom de Deus. A vida foi ele que deu. Viva a vida, então curta a vida. Aproveite a vida, que é tudo nosso. Viva a vida, então curta a vida. Aproveite a vida, que é tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso.